hoje vai ser o bicho. Deixa rolar. Mr. K. K. Flash competições. Fica de quatro pra mim, maneirinho tá te olhando. E pra me deixar maluco, você desce, desce, desce, desce, desce deslizando. Ai tá gostosinho, ai tá na moral. Desce rebolando pra poder ficar legal, que isso? Ai tá gostosinho, ai tá na moral. Desce rebolando pra poder ficar legal. Eu vou rebolando na frente, vou rebolando na frente. Eu vou rebolando na frente, vou rebolando na frente. Eu vou rebolando na frente e você encaixando por trás. É docinho que tá mandando. DJ Rodrigo Campos é uma porrada. Quatro pra mim, maneirinho tá te olhando. E pra me deixar maluco, você desce, desce, desce, desce, desce deslizando. Ai tá gostosinho, ai tá na moral. Desce rebolando pra poder ficar legal, que isso? Ai tá gostosinho, ai tá na moral. Desce rebolando pra poder ficar legal. Eu vou rebolando na frente, vou rebolando na frente. Eu vou rebolando na frente, vou docinho que tá mandando.